Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe de volta à antena da SPSR, vamos estar por aqui durante as próximas duas horas. E se na semana passada dedicámos o programa à obra All Melody, de Nils Fram, nesta sessão vamos percorrer trilhos mais eletrónicos, aqui e ali velozes, outros a tocar a música ambiental. Começamos com o duo Adam e Paul Pickering. Chamam-se The Daydream Club. Edição recente, Ambient Project Sound Asleep. Arrancamos com I Wish To Give You More, The Daydream Club, no início do Em Transe de hoje. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Começámos com I Wish To Give You More, um dos temas de Ambient Project Sound Asleep, edição recente dos Daydream Club. Seguimos com mais um disco novo, chama-se Digital Rain e pertence a Johnny Jewel, a alma mais forte de bandas como os Glass Candy ou Chromatics. Trabalhou recentemente com David Lynch para a banda sonora de Twin Peaks de Return. Edição Digital Rain, ouvimos o tema-título. Logo a seguir, Franz Kierman é francês, mas reside em Londres, um dos nomes fortes da editora Dana Valley Records. De Meridians, ouvimos That Day We Threw the Keys Out the Window. E agora, outro a viver em Londres, este originário da cidade, Ryan Lee West, conhecido nestas andanças por Rival Consoles, edita pelo selo Erase Tapes, por lá outros nomes como Nils Fram ou Peter Broderick, de Rival Consoles e do disco Hall Breath. Andámos pela capital inglesa, primeiro com Rival Consoles, depois John Hopkins, recordação de Immunity e do tema Breed His Hair. Fomos, claro, novamente à edição mais recente de Nils Fram, de All Melody, um dos temas mais, diríamos, quase dançáveis do disco, chama-se Sonsome. E agora o australiano Luke Howard, um músico que se cola muitas vezes à sonoridade de Nils Fram, a propósito do 10º aniversário do selo Oblidioi, um selo australiano. Vamos ouvir Digits. Thank you. Depois de Lew Coward, fomos até à estreia do dinamarquês Trent Møller. Estávamos em 2006, registro de Last Resort e o tema mais encantatório, Miss You. Logo a seguir, de Milão, o italiano Federico Albanese viu remisturados alguns dos temas de The Houseboat and the Moon, como Queen and Wonder por Franz Kirman, que tocou lá em cima. E agora, quase no final desta sessão, um excerto de Variations for Healing of Arinushka, um original de Arvo Part, reinventado pelo chileno Murkoff e pela pianista francesa Vanessa Wagner. Thank you.